Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado. Vivemos uma época de tanta violência neste mundo. Ocorre, porém, que isto não ficará impune. Nós, às vezes, parecemos severos aqui na nossa pregação. Não, é porque conhecemos a lei. Paulo, o apóstolo, que é tão respeitado como pregador da palavra de Deus, ele diz assim, que não nos podemos iludir, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Quem é que gosta de ser desrespeitado? Ninguém. Todos gostam de guardar a sua dignidade, porque sem dignidade ninguém pode fazer nada nesse mundo. Alguém aqui de vocês gostaria de que qualquer pessoa fosse sujar a sala? Não! Cada vez que não se respeita Jesus, o ser humano está fazendo isso. Do planeta que ele criou. Às vezes você diz, bom, mas peraí, é filhinho do senhor fulano de tal. Mas depois de certo tempo, você perde a paciência. Não com a criança. A humanidade é criança ainda. Mas com os pais que deixam acontecer. Por isso é que o Apocalipse diz que o que acontecer com o mais simples vai acontecer com o mais importante. O que acontecer com os súditos vai ocorrer com os reis. Com os fiéis, com os sacerdotes e assim por diante. Com o soldado vai ocorrer com o comandante. Antigamente só ocorria com a gentinha, da qual fazemos parte, que nós somos povo. E eu já dei exemplos flagrantes. Isso também está enquadrado dentro do Apocalipse. O que acontecer ao pequeno vai acontecer ao grande. Por isso é bom que todos nós sejamos humildes. Quem é humilde não perde nada neste mundo. Na religião de Deus, também é assim. E é bom que todos escutem o que estamos dizendo, que somos amigos. Não havia Estado mais poderoso como Estado do que o soviético. Mas cadê? Então vamos falar de um começo moral, espiritual, portanto, material também, porque a ordem econômica de Jesus é aquela. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Começo moral da humanidade, porque Jesus nasceu, tornou-se visível entre os seres humanos, e é o que conta aqui o Evangelho unificado. Instruções de um anjo a José. O nascimento de Jesus se deu assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, verificou-se que ela concebera por virtude do Espírito Santo antes que houvessem coabitado. Vocês reparem aqui que quando as coisas têm que acontecer, Deus nem se preocupa se os protagonistas sofrerão calúnia, serão motivo de riso, de chacota, serão levados ao escândalo. Jesus tinha que nascer da forma pela qual ele poderia nascer. A lei de Deus não poderia ser fraudada. Então Maria que aguentasse, e José também. E os parentes. Você imaginaram o escândalo? Você vê aquela virgenzinha. Mas ela era tão quietinha, tão bonitinha. Agora se revelou. Está grávida. E não é do noivo. Ou não é do marido. Vocês já pensaram no bate-boca que deve ter ocorrido naquelas coisas pequenininhas? E aí pensou? Putz. Que fofocada, né? No entanto, ela estava sendo um instrumento para que Jesus aparecesse visível entre as pessoas. Já pensou, irmão Olga, a maledicência que eles sofreram lá? É uma cidade pequenininha, 5 mil habitantes, era uma grande cidade. Você vê que Nínive tinha 120 mil habitantes, era Nova York daquele tempo. É que o tempo passou e fica só o brilho das coisas boas. José, seu esposo, a explicação embaixo, era seu noivo, Já era noivo, hein? Piorou a situação. Sendo justo e não a querendo infamar, resolveu abandoná-la secretamente. Mas quando pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não receis receber Maria por sua mulher, porquanto o que dela nascerá vem pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele próprio salvará seu povo dos pecados. Mas que salvação é essa? Está todo mundo se perdendo aí. Mas eu expliquei como é que Jesus salvou e salva. O seu império, eu digo, lá na decodificação do Pai Nosso, se faz nas almas. Que alguns poderiam perguntar, por que é que Jesus não apareceu ao sacerdote no meio da cidade? Quem não apareceu na Praça da Sé, na Avenida São João, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, na Praça da Concórdia, em Paris? Não apareceu lá em Manhattan? Por quê? Porque o seu império se faz nas almas. E como é que ele salva dos pecados? Aí você tem que acreditar na reencarnação. O ensinamento do mestre, nossos espíritos vão absorvendo nas vidas sucessivas. Então ele disparou o processo, ele próprio trazendo a mensagem da salvação. E as gerações tomariam conhecimento. E os espíritos dentro das gerações tomariam conhecimento. Eu já expliquei a geração espiritual, e dentro da geração espiritual há várias gerações físicas para os nossos espíritos. Então ele salva assim. A coisa vai indo. Como afirma Leibniz, natura não facit salto. A natureza não dá salto. Bem que o progresso espiritual agora vai ser acelerado. E vocês têm muito a ver com isso. Não é à toa que estão aqui no princípio dessa passagem esplendorosa da humanidade. É hora de construir. Esses anos vão decidir as nossas vidas por 100 mil anos, pelo menos. Tudo o que há sido feito, prossegue o anjo, o foi para cumprimento do que o Senhor dissera pelo profeta: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem será dado o nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. José, então, despertando, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e aceitou Maria por mulher, mas não a conheceu, quer dizer, não fez dela sua esposa, sua companheira, sua mulher, até que ela deu à luz um filho em quem pôs o nome de Jesus. E Jesus significa o Salvador. Assim nasceu o Mestre. Ora, Jesus nasceu, então Jesus existe, nasceu. Se ele existe, tudo que ele ensinou, tudo que ele fez é válido. Ele diz lá: vós não vos surpreendeis com o que eu pratico perante vossos olhos, os milagres todos que vedes, porque fareis muito mais, pois eu volto para o Pai e vós permanecereis na terra. E lembrando Davi, lembrando o Velho Testamento, Jesus reforça o ensinamento quando ele diz assim: vós sois deuses. Então vamos ver alguns milagres que Jesus fez, de suprema importância para a história da religião de Deus, do PBV, do Centro Espiritual Universalista, o Céu da Religião de Deus, onde estão os ensinamentos para transformar isso que eu vou relatar agora em realidade. antes, quero que vocês me recordem, de São Francisco de Assis, de Santo Antônio de Pádua. Que eles fizeram isso aqui que Jesus realizou. O que vem sobre o mundo? Uma seca terrível, vai faltar água, faltar madeira, estão queimando tudo, estão destruindo tudo. Vem um estio aí, sem igual na história do mundo. É uma seca, estio é seca. Então vai faltar comida, vai faltar alimento. O espírito, por mais evoluído que seja, ainda neste mundo precisa de alimento para o corpo. Por isso a função das irmãs e dos irmãos da parte de manutenção, nutrição, é muito importante. Se estiverem realmente integrados em Jesus, vão ser bafejados por esses poderes que estão aqui. Porque Jesus quer a sobrevivência da sua alma. A religião de Deus é obra de final de ciclo. Existe uma profecia que diz que vai sobrar no fim de tudo, será a obra de São Francisco de Assis. Então, onde houver pessoas na sintonia dele, sobreviverão. E quem é o patrono da Legião da Boa Vontade? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. E veja o que está certo essa previsão. Porque São Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, que foi a reencarnação do profeta Daniel. Em matéria de previsão, é um dos maiores do Velho Testamento. E ele fala sobre o fim dos tempos melhor que todos. Isaías também foi fenomenal, Joel, falando que todos, no final dos tempos, profetizariam, quer dizer, as crianças, os jovens, os idosos, profetizariam. E quando Jesus profetiza para o apóstolo Pedro o seu fim, dizendo que ele seria levado à morte por outras mãos, Pedro vira para Jesus e pergunta, e esse aqui? E João? Aí Jesus diz que não tem nada a ver com o que vai ocorrer com João. E disse que importa que João esteja quando eu venha? E muitos pensaram que João não fosse morrer. E vejam vocês que ainda viveu mais de 90 anos, quase 100 anos. Aí ficou no ar aquela surpresa. Aí tudo se juntou para dar a impressão que Jesus viria naquela ocasião. Realmente veio para os que se redimiram, que muita gente naquela altura já estava tão evoluída que foi martirizada, e como a Lívia, esposa do Públio Lentulus, ela foi martirizada lá, foi comida pelos leões, e não precisou voltar mais aqui. E é essa linguagem que o mundo tem que se acostumar. O mundo espiritual não é uma abstração. A primeira multiplicação dos pães. Vocês vão precisar aprender a fazer isso. Quer dizer que eu fizer assim vai aparecer pão? Não, deixa de brincadeira. Você não é um mandrake. Talvez sim, se evoluir bastante. Mas nós vamos criar as condições para que nada nos falte. E não duvidemos que Jesus possa fazer isso se merecermos. Até agora, nada tem faltado à religião de Deus, nem vai faltar ao PBV, nem ao céu da religião de Deus. Reunindo-se os apóstolos de Jesus com ele, contaram-lhe tudo quanto haviam feito e ensinado. Disse-lhes então o mestre, vinde sozinhos a um lugar solitário e descansai um pouco. Pois eram muitos os que vinham e iam e nem tinham tempo para comer. Havia gente muito dedicada. Então partiram numa barca para um lugar deserto. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram. E assim correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram antes deles. Jesus, ao desembarcar, levantando os olhos, E vendo que grande multidão vinha a ter com ele, disse a Felipe: Felipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Isso dizia para os experimentar, porque ele sabia muito bem o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não bastam, mestre, para que cada um receba um pouco. Aliás, eu vou parar aqui para dar uma explicaçãozinha. Vocês veem que também havia no meio de Jesus a preocupação com comprar as coisas. Ele está dizendo: Jesus, nós vamos precisar de 200 denários. 200 denários é dinheiro à beça, não temos. Eles sofriam também essas preocupações. Jesus estava entre os seres da terra, tinha que ensinar a eles como administrar. Voltando ao trecho agora. Como a hora fosse já adiantada, chegaram-se a ele seus discípulos dizendo: Mestre, este lugar é deserto e já é muito tarde. Despede-os, Senhor, para que procurem os sítios e as aldeias circunvizinhas e comprem o que comer. Mas Jesus lhes respondeu: Dá-lhes vós de comer. Replicaram eles: Mas, Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Respondeu Jesus: Trazei-vos cá. E então mandou aos discípulos que a todos fizessem sentar em grupos sobre a relva verde. E todos se sentaram em turmas de 100 e de 50 pessoas. Em seguida, tomou Jesus os 5 pães de cevada e os 2 peixes, pertencentes a um rapaz que o seguia, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, partiu os pães e entregou-os aos discípulos para os distribuírem entre a multidão. E repartiu igualmente os 2 peixes. Depois de saciados, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Como é que nós podemos permitir desperdício? Isso que eu disse. A migalha de hoje é o quê? Vocês sabem disso, vocês não podem permitir que alguma coisa seja desperdiçada, que aí nós vamos passar fome, porque teremos construído um karma em cima de delito sério. Porque Jesus, podendo fazer aparecer novos alimentos, declarou-lhes que não deixassem se perder o que sobrará. Assim, eles recolheram e encheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E o povo, vendo aquele sinal, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Meus amigos e meus irmãos, a multiplicação dos pães foi conseguida pelo conhecimento que Jesus possuía das leis dos fluidos, já hoje mais ou menos vislumbrados. Bom, eu vou parar por aqui. Deus está presente. Para sempre.